Deus, eu quero colocar, Pai, esse tempo aqui nas Tuas mãos. Nós somos gratos, Senhor, porque a Tua cruz, a Tua ressurreição, nos deu o direito de sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado porque não somos mais escravos, mas o Senhor nos deu o direito de ser chamados Teus filhos. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado também por aqueles, Deus, que por algum motivo não puderam estar aqui hoje. E que se porventura estiver passando alguma luta, momento de desânimo, tristeza, eu oro, Deus, para que haja um fortalecimento no espírito de cada um, Senhor. Espírito Santo, ajude cada um a passar, Deus, por essas dificuldades no qual nós encontramos diariamente, Senhor. Tua palavra mesmo nos fala, Senhor, que o Senhor mesmo deixou a nós, esclarecido a nós, que no mundo nós teríamos aflição, mas éramos para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor enviou o Teu Santo Espírito para nos fortalecer dia após dia, Senhor. Deus, eu quero colocar essa palavra aqui diante do Senhor. E assim como o Senhor tem me confrontado, assim como o Senhor tem falado a mim, eu oro a Deus para que juntamente como corpo possamos crescer em unidade aqui, Deus, dentro dessa igreja, dentro desse local aqui, Senhor, e cumprir todo o Teu propósito aqui nessa terra. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Quando se fala de graça e lei, algo que eu e você precisamos ter como um filtro, servir para mim, para você como um filtro, para você ver se aquilo é lei, se aquilo é graça, existe algo bem simples para te facilitar, que é a condição. A condição me leva a discernir se aquilo que alguém está falando, se aquilo que você está lendo ou está compreendendo, se aquilo ali é lei ou é graça. Resumindo, o que seria lei e o que seria graça? Lei é tudo aquilo que condiciona você, aquilo que requer de você um esforço teu, natural teu, próprio teu, a fazer algo para buscar aquilo que, de fato, eu e você nunca vamos ser digno, que é de salvação. Aquilo que diz respeito a estar com Deus, viver a vida de Cristo em nós. O que seria a graça? Você mesmo tentando fazer mil e uma coisa na tua vida, na prática, você entender que nunca vai ser merecedor. E por maior esforço que você faça, se você ter uma sensação que você recebeu algo por mérito daquilo que você fez como esforço, saiba muito bem, isso não é graça. Isso é merecimento próprio teu. Então a graça, ela só é graça quando você recebe algo sem nada em troca, sem esforço teu, sem você ter que se esforçar para isso. Então, o que eu quero falar aqui hoje, por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro do assunto que eu vou abordar aqui, ele está muito ligado à lei. E se você não discernir, você sai daqui no lugar de sair aliviado, você vai sair daqui com peso. Aí a pior pregação do ano de 2015 foi que o Brunello colocou um jugo nas minhas costas lá, falando que eu tinha que fazer isso, isso e isso. Eu não quero fazer isso. Pelo contrário, eu quero ajudar você a compreender algo que eu tenho compreendido e tem me ajudado a viver. Então, Jesus, quando ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, tomai de mim o meu jugo. Né, ali está falando nada mais, jugo ali, para quem não compreende, ali, o texto ali está falando a respeito de andar junto. O jugo ali não é a questão de alguém julgar alguém. Ah, o fulano está julgando, Jesus vai me julgar. O julgamento que Jesus tem a meu respeito é um julgamento leve e suave. Não, o texto não está falando sobre isso. O texto ali está falando sobre o jugo chamado canga. A canga é algo de madeira colocado em cima de dois bois. Por que seria isso? Para que os dois tomassem uma força e pudessem fazer o arado, caminhar em rumo ao arado, ao propósito deles. E o jugo é tão forte a ponto que, ao tirar o jugo, quem trabalha com isso fala bem claro que mesmo tirando esse jugo, essa canga, os bois estão tão acostumados a andar junto que eles permanecem perto um do outro ainda. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, ó, tomai o meu jugo, ele está falando o seguinte, ande comigo. Andar comigo é leve, é suave. Não fique mais querendo andar com o jugo da religião, com a lei que oprime você, que te condiciona, que começa a pôr um fardo em você a ponto que você não vai viver. Querido, eu e você jamais vamos vivenciar a lei. Jamais existe algo que eu e você faça que nos torne merecedor da graça de Deus. Essas coisas precisam ser resolvidas na tua mente. Eu creio nisso. E se tem algo que me fortalece diariamente é pensar nessas coisas. Saber que o fato de eu acordar de manhã já é um dom gratuito de Deus. Já é a causa de eu não ser consumido. É a misericórdia dele se renovar pela manhã. E isso facilita muito na vida. Então, todas as vezes que eu vacilo em algo, que aquilo ali entristece meu coração, que eu sei que aquilo ali eu posso dar nome pecado, algo que eu fiz, aquilo ali não pode me oprimir a ponto de fazer com que eu me sinta o pior dos piores do mundo. Aquilo ali eu tenho que entender, pô, mais uma vez, Jesus, me perdoe, me ajude a vivenciar isso, me ajude a vencer isso, me ajude a conquistar aquilo que o Senhor tem. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 3, 8. Eu quero me entreter nesse texto, que é um texto falado de uma pessoa, segundo Jesus, foi um dos caras mais abençoadão aqui na Terra, falado sobre a pessoa a respeito de João Batista. E existe algo aqui contido nos ensinamentos de João Batista que eu vejo que eu e você precisamos compreender. Porém, nós precisamos compreender com os olhos da graça e não com os olhos da lei. Porque ele nos ensina algo prático aqui. E esse algo prático, em Mateus 3, 8, fala assim. Todos acharam lá? Eu ainda não. Mateus 3, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Acabou aí. Esse texto aqui, meu querido, João Batista nos traz uma revelação tremenda. Aonde eu e você, uma vez compreendendo isso aqui, muda completamente a nossa vida cristã. Então eu quero partir do princípio que esse texto aqui se aplica mediante a você já estar em Cristo. Amém? Quantos aqui estão em Cristo? Erga lá sua mão bem alto para mim ver. Amém? Todos. Então, eu e você estamos em Cristo. Só que, diariamente, você se depara com situações onde você acha que você não está em Cristo. Não é verdade? Existem situações, existem pecados, vacilos que você comete que, muitas vezes, você acha que você não está. Ou você se acha indigno, você acha que alguma coisa está faltando para você. E ali você começa a movimentar na tua mente uma santidade negativa. O que seria isso? O que eu não posso fazer. Ah, você não pode fazer isso? Eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso me masturbar, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso enganar as pessoas, eu não posso comprar uma bateria lá no Luciano e não mais pagar ele. De fato, você não pode fazer isso, né, Luciano? Mas aí você começa a atribuir e começa a olhar para situações daquilo só que você não pode. E, meu querido, que cai no teu espírito isso, é um martírio viver dessa forma. João, a palavra de João 10, 10, onde Jesus fala que ele veio para trazer vida e vida e abundância, é muito mais além de trazer o entendimento de coisas que você não pode viver. E eu tenho conversado lá em casa com a minha irmã e com as pessoas que eu tenho me deparado e no dia a dia, que é um martírio da parte de Deus para a minha vida, achar que eu tenho que viver em função daquilo que eu não posso fazer. E eu vejo sendo que o maior desafio da parte de Deus é eu me encher dele, eu buscar as coisas dele. E automaticamente as coisas que eu não devo fazer, isso vai sair automaticamente, meu. Você não acredita nisso? Pode ver, você fica entretido muitas vezes, você já levanta, pô, hoje eu vou passar aquela luta. Você já está premeditando a luta que você vai passar. Meu Deus, viver com Cristo é muito. Desacorçou as pessoas. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que eu e você somos desafiados a olhar assim. No lugar de você ter que condicionar a tua mente que você não pode mentir, tenha no teu coração o seguinte, vou falar a verdade. Somente a verdade. No lugar de você se martirizar em ter que mais um dia se conter e se abster ali da questão sexual, de não ter ir para os solteiros, infelizmente alguns casados também, Aqui não tem, né? Em nome de Jesus. Mas se você está ali, pô, mais um dia, eu vou ter que me conter na masturbação? Não, não fique preocupado com isso. Se preocupe não estar entrando em site pornô e não estar olhando a criação de Deus aí fora do modo excessivo. Olhar você pode olhar, porque é a criação de Deus. Porque você não pode olhar e ficar ali, oh, glórias, aleluia, e ficar ali, não. Entendeu? Então existem coisas que você, praticando sem um peso, se torna muito mais viável o teu dia a dia e muito mais prazeroso você viver com Deus, do que você colocar esse peso nas tuas costas e coisas que você não deve fazer ou não pode fazer. Sendo que você pega ali Paulo, você pega os evangelhos, você pega, enfim, todas as escrituras nos ensinam do modo prazeroso, mediante a graça, viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Como foi ministrado hoje que, pô, Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Qual de vós, um filho chegar e pedir um pão, você vai chegar e dar uma pedra, come aí, miserável, essa pedra aí, está com fome, come isso aí, não vou te dar um pão. Qual? Quem aqui? Pai, erga a mão aí. Qual pai faria isso? Faria isso, Marco? Já, mas é só para dar uma pegadinha. Então eu e você, nós jamais faríamos isso. E o próprio texto continua falando assim, agora quem dera, eu que sou santo, sei dar coisas boas a vós. Então Deus é nosso Pai, Deus está mais preocupado em ver você bem do que você mesmo. Isso é regra espiritual. Deus é o maior interessado em permitir que você vença isso. Por que, que eu estou falando de masturbação? Que como eu trabalhei com jovens na antiga igreja, que também é uma grande maioria jovem, é uma crise dos jovens. Não, sei que não é. Eu estou falando asneira. Só que o que, que eu vejo? Você vai conversar com o jovem nesse assunto? O assunto primordial da vida cristã, a luta que está ali, que é o cerne da vida cristã dele, é só essa questão. Você vai conversar com ele, pô, o abençoado não mente, o abençoado não tem outros pecados, práticas pecaminosas, é só aquilo ali que é uma luta dele. Você vai conversar com ele, pô, irmão, estou na luta. Aí, na tua cabeça, tem que pensar, no mínimo ele mentiu um monte essa semana. Não. Qual que é a tua luta, irmão? Vou tentar adivinhar aqui. É mulher, né? Você é profeta até. Adivinhou. Então eu vejo que o maior desafio, daí eu chego e começo a conversar com essas pessoas, eu pergunto o seguinte, meu irmão, como é que está a tua questão de leitura da palavra? Tem lido um livro aí? Está sabendo dos assuntos novos aí no meio do pentecostal, do não pentecostal, do que diz a Bíblia, o que não diz? Está lendo? Pô, irmão, pior que não está fácil. Aí você começa a ver que a luta maior não está a questão da mulher. A luta maior, na verdade, está em ele não buscar, não se encher a presença de Deus. Não buscar da presença de Deus. Porque eu vou falar para você, eu todas as vezes que eu me prontifiquei em buscar mesmo a presença de Deus, nesse período meu de extremamente batalha, né, eu só venci me enchendo da presença de Deus. E para uma pessoa extremamente distorcida na questão sexual e pornográfico, né, assim talvez como alguns aqui, como eu fui, eu entendi que eu venci me enchendo da presença de Deus. E quer que eu escandalize você agora? Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem se masturbar. Nossa, que surpresa. Mas por que isso? Quase fui arrebatado mesmo. Mas o porquê que eu estou falando isso para você? Porque eu lutei. Porque eu me esforcei, porque eu comecei ali a dar murro em parede e tudo mais, e não. Querido, eu vou mentir para você se eu falar que eu lutei contra isso. Eu não lutei contra isso. Foi os momentos que eu mais me enchi da presença de Deus. Foi os momentos que eu mais orava, que eu mais jejuava. Estava ali buscando princípios da palavra. Eu posso falar para você, eu casei virgem, meu querido. Mesmo já tendo conhecido o pecado antes do casamento. Mas eu casei virgem. Na hora da bênção ali, da glória, eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, agora, Jesus. Então é possível você vencer, seja qual for o teu mal. Entenda isso. Você não vai vencer lutando contra ele mesmo. Você vai vencer se enchendo da presença de Deus. Olha que você entender isso, meu querido. Daqui um ano, daqui dois anos, você vem falar comigo e me conte. Você não é assim mesmo. Faça uma prova com você mesmo. Mas tendo em vista que você não está abandonando tal pecado para você merecer algo que você já tem. Isso é graça. Todos os momentos que você achar que você tem que deixar de se masturbar, que você tem que deixar de mentir, que você tem que deixar isso, aquilo, para ser santo, aí você está andando na lei. Porque Jesus fala, Jesus nos deixa bem claro esse ensinamento, que a graça, você deixa tais práticas, porque já não condiz mais com você. Porque você já é dele. E uma vez você estando nele, essas práticas não combinam mais com você. Aí você identificou algo na tua vida. Aí algo precisa acontecer. E esse algo, de acordo com o João aqui, é esse arrependimento. Esse fruto digno do arrependimento. Então, o que eu quero falar aqui rapidamente, para que fique bem claro para você, aqui o texto está falando sobre duas coisas. Ele está falando sobre o ato do arrependimento, mas também está falando que o arrependimento ele é seguido de algo. E esse algo é os frutos do arrependimento. E isso precisa bem claro você compreender. A ponto que isso torna você uma pessoa esclarecida. Pô, eu não sou arrependido. Eu vivo ainda na prática do pecado e acho que é normal, porque Deus não tocou na minha vida ainda. Eu estou domingo na igreja, mas nada acontece. E nem vai acontecer, meu querido. Nem vai acontecer. Não espere ali que Deus venha e faça assim, ó. Vai sumir todo o teu mal aí, que seria até fácil para nós. Aí nós mudaríamos, não seria mais culto. É só culto de oração para nós ficar pedindo para que ele toque em mim e em você. Então, existem coisas em Cristo Jesus que eu e você precisamos ter prática. Essa semana, agora passada, eu vi uma mensagem aqui do rapaz que está nos ensinando, nos esclarecendo a respeito de células, e algo que para mim é rema na minha vida. Quando ele falou aquilo ali, sim, deu aquela mexida dentro, que o Espírito testifica no Espírito. E algo que ele falou é o seguinte, que o mundo, na verdade, não está mais carente de palavra. Se você aqui, da comunidade igual, falar que você é carente de palavra, me perdoe, o Pipo que me libere, mas eu tenho que arrebentar o seu de caceta. Porque de domingo a domingo tem sido esclarecido, a palavra de Deus tem sido exposta aqui, a mim e a você. Mas eu e você, nós temos carência, sabe do quê? De praticar a palavra de Deus. Então você vir aqui domingo a domingo e simplesmente ouvir a palavra de Deus e sair aqui como se nada surtisse efeito você, meu irmão, você tem que pedir: Deus, eu preciso mudar de vida. Eu preciso praticar aquilo. Como que eu pratico isso? Como que eu coloco em prática isso? Ah, você vai lutar contra isso? Não. O Espírito Santo de Deus, que habita na tua vida, ele que vai te capacitar a vivenciar a palavra. O fato de você ter o esclarecimento que tal área na tua vida é ruim, isso é mérito meu e teu. A ponto de chegar perante Deus e falar: ó, eu não quero mais isso na minha vida. Me ajude, tire isso de mim, para que eu não pratique mais, para que eu não desagrade mais ao Senhor, para que eu não fique aqui mais vivenciando, dando mau testemunho as pessoas do teu evangelho, daquilo que de fato é igreja, daquilo que de fato é ser cristão. Então veja que nós somos desafiados a fazer isso. Então o verso 2, nós vemos aqui que João Batista, ele teve uma grande missão, e essa missão já foi profetizada a respeito dele, 700 anos antes da vinda dele. Nós vemos o profeta Isaías já falando da mesma pessoa de Jesus, mas também falando de Isaías. Por isso Jesus chega e relata, entre os homens nascidos de mulher, João Batista, se existe algum homem aqui nessa terra, nesse período nosso, não tem para comparar com ele. Porém, aquele que viria do reino dos céus, está falando dele mesmo, Jesus, esse sendo o menor aqui, se torna maior no reino. Então o próprio Jesus dá testemunho de João Batista. E por Jesus dar testemunho de João Batista, veja que eu e você, nós temos muita coisa para aprender com esse homem aqui. Vamos lá. Arrependimento significa mudança de atitude para com o pecado. É condição fundamental para a salvação. Aqui não no contexto de você ter que se arrepender para ser salvo. Você já é salvo, por isso você tem que entender que você tem que levar uma vida de arrependimento, abandonando aquilo que até então, dia após dia, é esclarecido na tua mente como algo ruim para você, algo que separa você. Aí você começa a se arrepender e se abster disso. Porém, assim como a árvore se conhece pelo fruto, O verdadeiro arrependimento gera mudanças radicais na vida do pecador. João Batista pregava muito sobre o arrependimento. Ele tinha como tema base para as suas pregações o arrependimento. O arrependimento precisa produzir em nós frutos, mas o arrependimento é um processo que necessariamente envolve três fases, três estágios. Uma delas, a tristeza, a repugnância pelo pecado e a fé. Então, dentro desse conceito de arrependimento, existem três estágios onde eu e você precisamos discernir se nós estamos vivendo isso. Porque se você não estiver vivendo isso, meu querido, eu desafio você a vir aqui depois, eu oro por você, pedindo para que o Espírito Santo entre na tua vida e convença você. Porque a palavra fala lá em João, do 14 até o 18, Jesus ali ensinando e falando da missão da igreja, a missão dos discípulos. E uma delas que ele fala a respeito da própria pessoa do Espírito Santo, que fala assim, ele virá, e ele vos ensinará todas as coisas. E ele vos convencerá da justiça, pecado e juízo. Então essa é a função do Espírito em nós. Quantos aqui que cometem algo, por mais grave ou por menos grave que ele seja o pecado, colocar aqui num conceito aqui o pecadinho, o pecadão, né? Você coloca lá, você comete um pecado, você comete algo errado. Quem aqui de nós não tem um sentimento claro? Pô, errei, eu não podia ter feito isso. Você tem isso ou não tem? Todos aqui têm esse sentimento? Então o Espírito Santo habita em você, irmão. Porque isso não é mérito teu. O fato de você saber que você está errando algo, isso não vem de nós. Não vem de mim, não vem de você. Porque a atitude nossa pecaminosa, a essência adâmica em nós do pecado, é você viver aquilo achando que está certo. Quantos amigos que eu tenho, assim como você tem, que você chega e começa a querer afrontar ele, falar que ele está errado por estar transando com todo mundo que ele encontra na rua, né, ou por estar fazendo isso, aquilo, outro. Ele fala, ih, você está por fora, louco. Não, deixa eu viver minha vida. E você vai conversar com um cara daquele, ele não tem esse entendimento. Pô, eu estou errando fazendo isso. O momento que ele está lá no bem bom, que ai de vós dizer para mim que é ruim aquele momento, que eu sei que não é, tanto que graças a Deus ter casado, obrigado Jesus. Qual de nós vai chegar e falar para um cara desse, não, você está errado. Você está falando, ele não tem. Ele naquele momento, ele está ali. E é bom, é prazeroso. Ele sai dali, ele não vê a hora de voltar de novo. E voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo, e assim vai. Agora, o Espírito Santo, quando está na minha vida e na tua vida, assim como fez comigo há 15 anos atrás, ele começa a convencer. Ele começa a mostrar. A ponto de ter circunstâncias e situações que vai levar você a esse momento de prazer, você logo olha e fala, não, isso não cabe mais para mim. Eu não quero mais viver isso para a minha vida. Deus, se o Senhor tem algo para a minha vida, que o Senhor me abençoe logo. Aleluia. Então aqui nós vemos algo aqui interessante. Que esse estágio, eu e você, nós precisamos ser visível em nós. Você mesmo precisa. Então nós vivemos aqui numa comunidade, no qual nós somos membros do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Onde de domingo a domingo, de quarta a quarta, de evento a evento, nós nos reunimos para fazer uma única coisa, celebrar o nome de Cristo. Uma junção da igreja, onde nós congregamos para adorar aquele que nos deu vida, e vida em abundância. Amém? Então, esse é o momento que nós estamos como comunidade. Porém, Deus, ele é um ser que olha para mim e para você como indivíduo. Então, Deus, ele está preocupado com você, indivíduo, como membro deste corpo. Aí, Paulo trabalha lá em Efésios 4, quando ele começa a falar dos dons ministeriais de Cristo, a respeito de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele começa a falar ali, e ali ele fala algo relacionado ao quê? Que esses dons precisam aperfeiçoar a quem? O corpo de Cristo. Então, todas as vezes que existe uma palavra aqui direcionada a você, ela tem que ter uma única função, fazer você se ajustar. Eu e você precisamos nos ajustar como corpo de Cristo. Então, o simples fato de eu saber que exista um irmão aqui, né, não estou aqui para acusar ninguém, nem essa é a minha função, em nome de Jesus, só estou sugerindo. Mas se eu, ó, eu saber que existe um irmão aqui dentro, que ainda fuma cigarro, e eu me posicionar dentro de uma função que nem Jesus teve aqui na Terra, que é de julgar o homem, e achar que eu preciso condenar ele por tal prática, eu estou por fora. Pelo contrário, eu preciso entender que aquilo ali faz parte a mim também. Então, se a igreja, a comunidade Gólgota, o corpo de Cristo, que não tem caminhado, não tem crescido, não tem avançado, eu não posso olhar, achar que é só culpa do Pipe. Olhar para ele e falar assim, né, culpa do pastor. Que não corta o cabelo, que não faz tatuagem, que anda com a Bíblia de 1945. Não, eu tenho que entender que faz parte de mim, eu sou parte desse corpo, então é culpa minha também. Então, Deus, aquilo que cabe em mim, o que eu preciso abandonar, porque a cada dia eu seja aperfeiçoado, para permitir que o teu corpo cresça aqui, como igreja. Porque é fácil olhar, né, o crente tapar, né? Aí a palavra vem e fica só lá, pega e joga lá, essa palavra é boa para o Pipe. Aí você sai daqui jogando para todo mundo. Você chega aqui, é boa para todo mundo. Você sai daqui, a palavra do Brunello hoje foi abençoada, do Pipe foi abençoada. Tomara, pena que aquele miserável não foi na igreja hoje para ouvir. Aí você manda no inbox dele no Facebook, ouça lá a palavra de hoje. Mas você não está preocupado em abençoar o irmão. Só para, se liga aí, Se esperte. Você consegue compreender a dinâmica? Então a Bíblia ela é bem clara. A Bíblia é muito mais um manual de prática do que só um esclarecimento, entendimento. Onde aí você fala, nós entendemos bem. Querido, eu converso com altos amigos meus que eu tenho, os caras são extremamente esclarecidos na Bíblia, mas de prática extremamente zero. E isso aqui você sabe muito bem, que isso aqui é só um livro. Ele só tem poder na hora que você começa a vivenciar isso, ver que de fato que o que está contido aqui, pô, isso é real. Aconteceu comigo. Eu vivo isso. A ponto de você chegar para as pessoas e compartilhar aquilo que foi feito em você. Existe algo que eu ouvi na Jocum e nunca mais esqueci e tenho como regra para mim. Tudo aquilo que você se prontifica em fazer para Deus, se for maior do que aquilo que Deus fez na tua vida, essa coisa que você está fazendo vai derrubar você. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Por quê? Porque você não tem substância. Não existe uma força interior em você para manter aquilo que você está querendo fazer. Seja estar ministrando louvor, seja vir pregar aqui na frente, seja fazer o dízimo, seja evangelizar lá fora. Aprenda, não faça nada daquilo que você não tem. Não dê nada para ninguém que você não tem. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Essa prática da palavra. Então, pô, Deus, o Senhor está abençoando, o Senhor está falando. Quantos aqui que eu vejo os comentários, quando o Pipe prega, está lá, se elogia o Pipe, fala... O monte vai lá e se tivesse umas funções de coraçãozinho, você clicava lá em 1000 coraçõezinhos e aquilo outro. De fato, é bênção. Só que, meu querido, você tem que praticar o que está sendo ensinado a você. Isso precisa ser algo vivenciado diariamente por mim e por você. E isso só é possível se no teu coração você ter esse fruto aqui que João Batista fala. João 15, Jesus está falando a respeito da videira. Todos aqui já leram esse texto? Jesus está falando da videira lá. E ele fala o seguinte, que o ramo estando em mim, não der fruto, o que ele faz? Corta, joga no fogo e boa. Ou poda os ramos para que dê mais fruto. Então aqui, eu e você precisamos aprender algo. Eu e você, nós estamos em Cristo. Então se existe algo que precisa ser notório na nossa vida, é os frutos. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo, quando uma pessoa vem falar alguma coisa da palavra, o único julgamento que eu faço, que não seria um julgamento, mas um julgamento, eu olho para ela, e os frutos? Tem evidenciado os frutos? Tanto na questão, no quesito obra ministerial e vida pessoal? Porque se você não vê, aí não condiz com o que Jesus está nos ensinando. Não condiz com o que a palavra, as escrituras nos ensinam. Então, aqui nós vemos que João Batista, ele frisa isso. Ele fala, arrependei-vos, que está chegando o dia. Aquilo que foi prometido há 700 anos atrás vai se cumprir. O Filho do Homem já está no nosso meio, já está por aí, já está caminhando. Ele está aqui. E João Batista, ele fala, só que para que você entenda o reino dos céus, para que você receba a glória, para que você entenda o batismo com fogo, precisa acontecer algo, na prática, não só no entendimento. Precisa gerar no teu coração esse fruto digno de arrependimento. Dentro desse estágio, eu vejo que o primeiro deles aqui é a tristeza. Lá em 2 Coríntios 7, 10, Paulo trabalha a respeito dessa tristeza. Ele fala o seguinte, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. É a triste... E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Assim diz o texto. Então, Paulo traz o entendimento seguinte, que a tristeza, segundo Deus... Então, espera aí, opa. Aí vem o pentecostal e diz que, pô, olha para a tua afeição, pô, mas está batido, irmão, então você não está com Deus. Né? Então, se não está, porque a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto. Porém, aqui Paulo também está trabalhando aqui um conceito de tristeza. Então, então eu e você podemos, mesmo em Cristo Jesus, ficar triste? Devemos ficar. Mas por que devemos ficar? Porque Paulo aqui está trabalhando nesse conceito em relação ao pecado. Que quando eu e você nós somos surpreendidos no pecado, ou seja, você comete algo, esse algo tem que gerar você em uma tristeza. Só que essa tristeza, ela tem que gerar um fruto em você. E esse fruto é o arrependimento e não o remorso. Exemplo disso, Pedro e Judas. Pedro, nós vemos em um momento em que Pedro nega quantas vezes Jesus, depois que o galo canta quantas vezes? Quantas vezes o galo canta? Não, não fala, o texto fala que só o galo canta, daí três vezes Pedro nega Jesus. Então, eu pensei que alguns aqui falaram que era três, não é três. É duas. Então, nós vemos que quando isso acontece, a palavra de Deus mostra que Pedro, ao olhar para Jesus, que ele sente isso, que ele vê essa tristeza acontecer nele, a ponto dele negar Jesus três vezes. As pessoas chegam para ele, pô, você não era aquele que estava andando com Jesus? Você não era um dos discípulos de Jesus? E ali ele nega três vezes. E a partir desse momento, remete algo na mente dele. Ele lembra daquilo que Jesus tinha falado a respeito dessa situação. Pô, Pedro, vai acontecer um momento aí que vai ser desagradável para você. Você vai me negar, você está falando que você vai morrer por mim, mas chegar um momento que você vai me negar. Mas é normal, normal. Vai acontecer isso, mas saiba que você é você. Eu conto com você. Aí isso acontece. E a palavra de Deus fala que Pedro, com gemidos inexprimíveis aqui, com contrito de coração, extremamente quebrantado, ele vai para um lugar, ele foge daquele lugar ali, e algo acontece. Ele se arrepende. Aquilo ali gera nele um fruto digno de arrependimento. A ponto que nós sabemos muito bem quem Pedro foi. A ponto de passar no local, só a sombra dele, curar pessoas. Aí nós vemos o exemplo de Judas, remorso. Judas teve remorso de ter entregado Jesus. Convenhamos aqui, se for colocar num peso de medida aqui de pecado, não seria o de Pedro maior do que de Judas? Sendo que Judas, na verdade, até cooperou, porque chegaram até para saber ali no Getsêmani quem era o Messias, ó, a hora que eu der o beijo, aquele barbudo lá, o mais feião de todos, você pode pegar que ele é o Cristo. Mas nós vemos aqui que algo acontece. Pedro sente esse remorso. E ele tem uma atitude também mediante o remorso. Ele tira a própria vida. Então, meu querido Judas, todas as vezes em que eu e você, ao se deparar com um pecado, com uma falha no nosso coração, essa tristeza precisa gerar em mim e você esse arrependimento e não o remorso. Como que eu identifico o que é remorso, Brunel? Todas as vezes em que você está ali, surpreendido do pecado, você foi surpreendido pelo pecado, como isso acontece? Quando vem do exterior e te afronta. Você está praticando o pecado, achando que aquilo ali é normal, de repente chega alguém e fala, irmão, aconteceu isso, fiquei sabendo que você está nisso, você descobriu. Meu Deus, e agora? Aí aquilo te dá uma tristeza, um apavor, e logo você começa a querer já mudar aquilo ali, você não vai conseguir mudar. Sabe por quê? Porque veio do externo, veio de fora, tentando mudar dentro. O arrependimento verdadeiro, genuíno, meu querido, precisa acontecer de dentro para fora. O próprio Espírito Santo esclarecer você. O próprio Espírito Santo mostrar para você que aquilo que você está vivenciando é errado. Só que nesses momentos nós nos deparamos com algo tão sutil na nossa carne, na nossa vida, que nós praticamos, que é o Maisek. Conhece o Maisek, não? Ah, Maisek, o fulano... Mas é que isso acontece, Brunello, porque você não sabe o que eu vivo, louco. Pô, eu fui abusado quando eu era criança. Pô, Brunello, você não sabe, pô, eu cresci sem pai. Meu país começa a atribuir e justificar aquele erro teu, que vai ficar anos aí na tua vida, até que você olhe e veja como um mal na tua vida, a ponto que você tem que se abster disso por completo, jogar, lançar na cruz, saber que ele já levou na cruz, isso aí não tem que você ficar lutando por isso. Aí você vai começar a desfrutar disso que João Batista está nos ensinando aqui. Então essa característica precisa ser uma evidência. Essa tristeza é normal, meu querido, não se acuse por isso. Pelo contrário, né, pegue isso como um alerta. Pô, estou triste. Né, nós vemos lá em Gênesis 4, não lembro bem o versículo, após, é Caim ou Abel que matou quem? Sempre confundem. Caim matou Abel? Quando Caim mata Abel, Deus já não sabia disso? Você acha que Deus sabia ou não sabia? E por que que Deus chega para Caim e pergunta, pô, por que que você está triste? Ali a versão mesmo diz cabisbaixo, por que que você está aí tristonho, todo parecendo um jacu? Aí, o que que nós vemos aqui? Né? Deus falando para ele, se você tivesse feito aquilo que é correto, você não estaria assim. Mas como você fez aquilo que é mal, por isso você está triste. Por isso você está triste. Então, ou seja, a tristeza, ela só vem para gerar arrependimento de você em algo errado. Você não vai ficar com triste, você não vai ficar triste de ter ganhado lá 10 mil reais de alguém de presente, vai? Vai ficar, Ronei, lá da benção da moto, você ficou triste, Ronei, a hora que você comprou a Harley. Só faltava ficar triste. Pô, que tristeza que hoje eu acordei, cheguei na porta de casa e estava lá, um presente para mim. Ninguém vai fazer. Então, a tristeza, ela só vem mediante algo que você errou. E nesse momento, você precisa chegar até Deus e reconhecer aquilo que está entristecendo o teu coração. Qual é o teu erro? Põe isso na tua cabeça. Qual é o teu erro? Independente de ter sido gerado pelo teu pai na tua infância, independente de as pessoas terem causado isso, não. Se está no teu coração, é porque está dentro de você. E o desafio meu e teu é praticar a palavra e se abster disso aí que nos entristece. Não deixar que isso vire um remorso e te mate. Fazer com essa tristeza gere arrependimento. E esse arrependimento, uma vez gerado no teu coração, ele gera vida. Segundo estágio, repugnância pelo ato praticado. Quem não se lembra, já falei, de Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Mateus 26 fala assim, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então nós vemos aqui uma atitude, né, uma repugnância pelo ato praticado. Certa dose de autoacusação nos ataca tipo, como é que eu pude fazer isto? Muito pouco adianta reconhecer que o que estamos fazendo fere e magoa o coração de Deus. Se estivermos gostando do que estamos fazendo, se estivermos gostando daquilo que fazemos, não estamos tendo um arrependimento verdadeiro. Então, para você ver se no teu coração, de fato, existe essa repúdia em relação ao pecado, é, de fato, você se deparar com a situação e ver que aquilo ali, pô, eu não vou fazer mais isso. Eu não me sinto bem mais fazer isso. Quando me prontifiquei em Deus de me abster por 1 ano e 8 meses da prática da mão que balança o berço. Então, quando eu me dispus, eu não vou mentir para você. Deixa eu dar uma. Quando eu fui buscar o esclarecimento sobre isso, sobre poluição noturna e coisa arada aí que existe aí, que eu comecei. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, é uma luta mesmo. Para mim, já não mais. Eu sei que é uma luta. Então, eu quero pegar isso, mas você pode aplicar em outros pecados também. Prática da carne. Quando eu fui atrás disso, eu comecei a buscar lá um entendimento biológico para ver até que ponto, porque chegou uma época que eu já estava orando para Deus me tirar. E um dia um pastor escutou assim para mim, Brunello, se Deus te tirar, vai ser meio complicadão, porque Deus não tira isso aí. Você faz parte, isso é teu. Você precisa aprender a controlar isso. Então, tá bom. Então, como que eu oro? Você vai buscar um entendimento na palavra. Quando eu comecei a compreender isso, que eu comecei a entender a minha questão biológica, a minha necessidade biológica, a minha oração, quando de fato vinha os momentos de maior luta, que existem esses momentos, ali eu sempre condicionava a cruz. Eu tinha uma Bíblia, essa Bíblia era a Bíblia Thompson. Alguém aqui tem essa Bíblia ou não? Não é essa aqui. Atrás da Bíblia Thompson tem um momento, uma paradinha arqueológica muito massa. Daí dentro dessa, dos estudos arqueológicos ali, tinha um momento que falava lá assim, as horas de Jesus na cruz. Aí ele pegava desde 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Como era novo convertido, para mim foi um choque, porque eu não sabia quantas horas Jesus tinha passado na cruz. Você sabia disso, não? Que era das 9 às 3 da tarde, ele passou 6 horas na cruz, pregado até que ele morresse, carnalmente falando. Você sabia disso? Não sabia. Então, quando eu compreendi esse momento, aí a minha mente trabalhava o seguinte, todas as vezes que o bicho se levantava para querer me matar nessa área, eu condicionava 5 minutos, 10 minutos de puro prazer carnal em 6 horas que ele passou na cruz por amor a mim. E todas as vezes que eu fazia isso, algo dentro de mim gerava, Deus, eu não posso fazer isso. Não para mostrar para ninguém, não por vanglória minha, não por nada. Mas por entender o que o Senhor fez por mim. Eu tenho que me abster disso. Eu tenho que vivenciar isso. Se isso é possível, eu quero viver isso. E eu venci, irmão. Por que eu estou falando isso? Eu só venci porque eu rebati com aquilo que eu até então estava entendendo da palavra. Você acha que no momento bem bom que eu estivesse tomando banho sozinho, porque eu tomava banho sozinho por ser solteiro, e ali naquele momento, se eu pensasse em qualquer outra coisa, fora aquilo que me dá esperança, que é a palavra de Deus, não vence, irmão. Você não vence, você fica lutando e se acusando anos e anos e não vence, e não desfruta daquilo que Deus tem para a tua vida. Então você tem que aprender a ter no teu coração essa repúdio do pecado. Você não pode mais aceitar, pô, mas é só esse cigarro, não dá nada. Ah, mas é só isso aí, não dá nada. Ah, mas é só compartilhar do irmão, não dá nada. Pô, tem muita gente que às vezes você não tem esse mal que eu estou falando, nem seja o mal. Mas dentro de você, às vezes, você não consegue ficar sem um dia falar do teu irmão. Você entra no Facebook só para ver ali um erro de vírgula dele para você já escrever a mensagem para o outro lá. Você viu? Eu tenho um amigo assim, amigo meu, que eu já cheguei a errar alguma coisa, ele teve prazer de colar lá aquele negócio que eu aprendi esses dias, que faz no celular. Isso, só palavrão feio aí. Mandou para mim ali um erro que eu tinha feito. Falei, mas você é um miserável. Então eu escrevi, vai arrumar um serviço, rapaz. Entendeu? E logo fui lá já consertar meu erro para não manifestar outros miseráveis lá. Então, muitas vezes você tem essa prática. Você acha um direito de, vamos compartilhar da vida do irmão, hein? Nem que seja para oração, mas, irmão, vem aqui. Vamos compartilhar, vamos falar. Irmão, abandone isso aí. Nós temos que aprender a abandonar essas coisas que não condiz com a minha vida e com a tua vida. E o último ponto, terceiro estágio, que dentro desse arrependimento, eu vejo de grande importância nós termos aqui a respeito da fé. Eu vejo que esse arrependimento, ele gera essa tristeza, ele gera essa repugnância pelo ato praticado, mas ele também precisa gerar em nós essa fé. Marcos 1,15 fala assim, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos crer no perdão, no amor e principalmente nas promessas de Deus constantes na Bíblia. Eu e você nós precisamos ter fé por quê? Porque todas as vezes em que eu e você nos deparamos com o pecado, o que vai tornar você um vencedor é você entender aquilo que está escrito. Por isso a importância de você ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Então nós vemos aí no momento de grande batalha de Jesus, do qual o Espírito levou Jesus para o deserto para provar Jesus, e não para tentar Jesus. Aí de repente, quem chega lá? O miseravão. Chega lá e já começa a tentar Jesus. Mas ele tenta Jesus mediante o quê? Qual que é o respaldo dele que ele tenta Jesus? Dentro de uma necessidade básica de Jesus, que era alimento. né, que era, ele estava ali se mortificando, né, ele estava ali já vencendo a cruz do Calvário, ou seja, ele já estava vencendo ali a carne dele, estava ali reconhecendo que Deus ia exaltar no momento certo. Aí o miseravão chega ali e começa a tentar Jesus justamente nessas áreas. E algo que me chama a atenção nesse momento de tentação, onde eu e você precisamos discernir, que ele não vai vir tentar você daquilo que você não entende e aquilo que você sabe muito bem que está aqui, ó, contido na palavra de Deus. Você vê ali que, que Satanás chega ali perante Jesus e tenta Jesus usando o quê? As Escrituras. Ele começa a falar para Jesus aquilo que estava escrito na Bíblia. Aquilo que estava contido na Bíblia. Então eu e você precisamos compreender o quê? Que a Bíblia é a ferramenta de vida minha e tua. Então todos os períodos de tentação, todos os períodos de luta que eu enfrento na minha vida, eu não luto contra eles. Pelo contrário, eu rebato com aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. E é tão tremendo que eu não sei quantos já vivenciaram isso. Você está passando o momento e logo vem o texto na tua mente. Então está aí. Aí você começa a ver que ela é viva e eficaz. E renova cada manhã. Cada momento ela está ali renovando dentro de você. Então eu gostaria de deixar esse esclarecimento para você. Eu não vou entrar no outro ponto. Próxima pregação, com o Pipe permitir. Eu falo dos outros, até porque não vai dar tempo. Já são que horas? Eu estou sem relógio. 8:10, então fechou aí. Que é a respeito dos frutos. Então eu vejo que nesse momento aqui, que eu gostaria que você compreendesse, é a respeito desse momento aí. Pô, eu tenho me arrependido de fato? Eu tenho vivenciado esse arrependimento? Ou a prática do pecado é constante na minha vida? Pô, eu digo que sou cristão, faço parte lá da Gólgota, né, estou lá na membresia, sou membro da comunidade Gólgota. Pô, mas às vezes a tua vida não condiz com aquilo que você de fato quer viver. Não que eu esteja falando aqui que você tem que abandonar isso só por fazer parte da igreja. Não. Porque Jesus tem muito para você, irmão. A maioria que está aqui é tudo jovens. Todos jovens. Muitas coisas. Ele conta conosco. Ele conta comigo, ele conta com você. Você crê nisso? Amém? Se coloca em pé, por gentileza. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor, o entendimento na Tua palavra, não simplesmente para sermos ouvintes, e sim praticantes, Pai. Eu oro, Deus, para que Santo Espírito, o Senhor, gere em nós frutos dignos de arrependimento. Gere em nós esse arrependimento. Não nos deixe vivenciar o pecado, mesmo estando em Cristo Jesus. Mas nós queremos, em fé, saber que já foi levado na cruz tudo aquilo que aflige as nossas vidas. Então nos ensina diariamente a como abandonar isso. Gera essa tristeza em nós. Todas as vezes que cometermos algo errado, algo que o Senhor já levou na cruz do Calvário, nos permita essa tristeza em nós. Mas que essa tristeza não gere em nós remorso. E gere, sim, um quebrantamento. Gere um arrependimento genuíno, a ponto de abandonarmos esse mal. Pai, quantas coisas que nós podemos aqui citar, que no passado nós vivenciávamos, e hoje já não vivenciamos mais. Porque o Senhor já nos deu a vitória, porque o Senhor já permitiu que alcançássemos uma maturidade espiritual. E a Tua palavra fala, Deus, que a boa obra que o Senhor começou em nós, Tu és fiel e justo para completar. E esse texto nos remete, Deus, a olharmos para esse texto e saber que ainda somos incompletos, que ainda existem áreas na nossa vida que precisam ser transformadas. E assim, Deus, como a vereda do justo é igual à luz da aurora, do amanhecer, que no momento que ela vai esclarecendo, que ela vai ficando claro ali, vai se tornando o dia perfeito. Pai, permita que a Tua palavra também faça isso em nós. Traga luz onde há trevas, Senhor. Permita que venhamos enxergar, Deus, coisas que, Deus, nos aflige a nossa alma. Coisas que estão aqui no nosso interior, Pai, nos impedindo de caminhar rumo àquilo que o Senhor tem, Pai, para nossas vidas. Eu oro para que a luz do Senhor venha cada dia, mostrando aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Deus, mediante essa palavra. Eu oro para que não seja simplesmente uma palavra solta ao vento, mas que seja como uma semente e caia no coração, Deus. E na medida que cair no coração, eu oro para que haja uma multiplicação a 100 por 1, assim como diz na tua palavra. Que ela não caia no meio dos espinhos, que ela não caia no solo rochoso. Espírito Santo, o Senhor tem a função de preparar o nosso coração. É o Senhor que tem a função de preparar a terra, que é o nosso coração. Então eu oro aqui por um quebrantamento vindo do Senhor sobre nós nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro agradecido ao Senhor. Amém, Senhor.